vai mudar, é só acreditar. A grande comissão, Max musicamente e o Grissi, ouve aí. Ei. Uma palavra de paz e de fé pra todo o Brasil. Mesmo sendo zero, a esquerda Deus te faz mil. Não importa, Jesus é como um muro de arrimo. Tudo vai mudar, quer chegar do subsídio. Para todo aquele que se vem desesperado em meio à dificuldade, calamidade, no mortal combate. Só é vencedor no Senhor aquele que age. Este é o caminho pra vencer. Deus te deu o dom, é só desenvolver. Seu potencial não pode ser nulo. Não leve seu sonho para o túmulo. Torne o fracasso em algo escasso. Você é um tesouro a ser lapidado, valorizado. Esteja sempre preparado. É uma guerra, então seja o soldado. Tudo vai mudar. O amor é ingrediente. Venha na fé, cante o refrão com a gente. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. O Glissi, filosofia entrando em cena. Com minha espada e meu escudo na arena. Acredito e sigo firme no compromisso. Levando autoestima a todos, Patrício. A mudança vem de dentro do coração. E nessa missão, tô com a grande comissão. Perseverando, a miliana a palavra. Quando Deus tá no negócio, não tem conto de fadas. 2015, quanto tempo passou? Desde que aqui ficou e de perdão falou. E nossa cara é continuar. Passando a mensagem pros daqui e pros de lá. Acreditar mesmo na diversidade. Ser forte em meio à tempestade. Pois não há mal que dure para sempre. A mudança só depende da gente. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Sua vida tá difícil, hoje pode mudar. Em nome de Jesus, irmão, pode acreditar. Pois ele quem fez os céus e a terra, o mar, as estrelas e todo o universo. Só ele é capaz de mudar a sua vida. Vai fazer com você como fez em minha vida um dia. Pode confiar, basta acreditar. Todos seus pecados irão se apagar. Entregue seu caminho que o resto ele fará. Pois é, o bom passou e nada faltará. Pare de sofrer, irmão, pare de chorar. Que hoje é o dia de se transformar. Você que tá ruim do jeito que tá. Mas depende de você pra tudo mudar. Depende de você pra tudo mudar. Depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim, meu irmão. Mesmo assim, ainda não é o fim. Porque Deus tem o melhor pra você e pra mim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como diz o Tim, vai mudar pra melhor. Deus te tira do pó, ele é o maior. Você não está só. A Bíblia diz que tem ouvidos, ouça. Que a alegria do Pai é nossa única força. Que nos guia no meio dessa sociedade repleta de maldade, iniquidade, ganância, inveja, rancor e cobiça. Maldade, preguiça e o mal que atiça. Vixe, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Todo pranto cessará. Todo mal acabará. A justiça reinará. A paz irá chegar quando o rei dos reis voltar. Sei que tudo vai mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar. Pode pá que tá ruim do jeito que tá. Só depende de você pra tudo mudar.